Essa é a minha herança. Em cima do cavalo passa um filme na cabeça de quando eu era criança, cantando só por brincadeira. Tempo que não volta. O vô e a vó conversando e nós correndo e volta. Ficar até tarde acordado escutando história. Daria todo o meu dinheiro pra ter isso agora. Tempo que não volta. O vô e a vó conversando e nós correndo e volta. Ficar até tarde acordado escutando história. Daria todo o meu dinheiro pra ter isso agora. Coisas que vivem pra sempre na minha lembrança. Essa é a minha herança. De amor, e o vento se acalma, o céu fica azul por dentro da alma. Te sinto na paz que tem nas campinas, nas águas puras, claras. Brotam das minas. É tempo de amor, de curar a dor. Luz na escuridão, seu beijo cheio de paixão. From the rain, when it's time for love, just everything and then some. You want me like the sun, with kisses full of passion. When it's time for love, just everything and then some. Sun, kisses full of passion. WhatsApp CV Mais 86 99270414. Vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é mais bonito, um pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo o desejo, faz esse vaqueiro feliz, verdade. Vem matar logo de beijo, enquanto te vejo acabou com a saudade. Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Pecado de corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é mais bonito, um pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo desejo, faz esse vaqueiro feliz, verdade. Vem matar logo de beijo, enquanto te vejo acabou com a saudade. Tô querendo te amar de novo, o teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu. A gente já fez, foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Eu querendo te beijar de novo, o teu beijo me. Tudo que a gente já fez, foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Falo W Advogações, Boteco Musical, meu amigo B. João Gomes, aqui na CV Mais, ó, você ouviu aí o som de Meu Pedaço de Pecado, né? Mais uma sequência aí pra você curtir, você curtiu, gostou? Bora agora com o Vintitão aqui no CV Zap, 86999270414. Peço perdão hoje, gente, que tem muitas mensagens, muitos áudios, infelizmente não vai dar pra visualizar todos os áudios, colocar aqui no ar e mandar aquele alô especial pra você, mas a gente vai tentar aqui colocar mais uma sequência de ouvintes, né? Por aqui também, meu amigo Braga Moto. Fala aí, Braga! Boa tarde, meu amigo Flávio Rodrigo! Aqui e aí, quem fala é com Braga Moto, o Leão da Mecânica, falando aqui diretamente do Grande Satélite. E aí, Braga? Boa tarde, Grande Satélite e adjacência. Boa tarde a todos os cadeiras cativas da grandona. É gigante. Sim, é isso aí, tem dentinho, me fez. Eita, meu amigo, tô indo aqui assim. Aonde? Fazer aqui uma diligência aqui pro meu amigo Sapão. Deixar uma peça ali pra ele na casa dele. Ah, o Sapão. É aqui pertinho do campo, meu amigo Sapão. E essa música vai pra ele. Ele gosta de curtir um reggae. Bota pra nós aí um melô de Jerusalém. Melô de Jerusalém. Tamo junto, seu demônio. Valeu, Braga. O Braga grita demais, rapaz. Quase que me deixa aqui surdo, Braga. Eita, rapaz. Meu amigo Anderson Cardoso. Fala aí, Anderson. Boa tarde, meu amigo Flávio Rogério. E aí, meu amigo, velho? Que é o Anderson Cardoso. Certo. Meu colega, você vai abandonar o barco, rapaz. Não, rapaz. Vamos deixar aqui com o Chaguinha. Chaguinha tá por cá. Ainda bem que a gente tem um locutor. Com certeza. De qualidade aí pra... É, o Chagas Botelho, rapaz. Seus serviços. Aí vocês vão ficar bem acompanhados, viu, gente? Aí, bom... Hã? Sucesso aí pra onde você Pronto. For agora, meu amigo. Valeu, obrigado, meu irmão. Bota uma música pra nós aí de Leandro e Leonardo. Temporal de amor. Temporal Valeu, de meu amor. Amigo. Boa tarde aí. Valeu, Boa Anderson. Sorte. Um abração pra você, meu irmão Anderson Cardoso, motorista de aplicativo. Abração aí pra todos os motoristas, todos os motoras, né? Os taxistas também, sempre curtindo com a gente aqui, o Tarde Máxima. Mais ouvinte chegando agora, meu amigo. É o Calango Azul. Câmbio, Calango boa Azul. Tarde, boa tarde, câmbio. Calango Azul na área. E aí, Calango Azul? Querido! E aí, meu irmão? Vamos que junto, vamos que vamos. Bora, essa quinta-feira deliciosa. É, pá. Quente não, menino, dá até demais. Pegando fogo. Aqui, metendo um teto aqui, mais meu patrão Neto. Eita, pai. Tá... Diga pro Neto aí que tá na hora da merenda, meu locutor. Cadê a merenda, meu filho? Referindo da Zona Sul, do Piauí, Teresina, pro Brasil, caindo! E o Catatau sumiu. Cadê o Catatau, rapaz? O Catatau sumiu, né? Pegou uma subida grande aí, rapaz. Ó, por aqui também, meu amigo Leonardo... Né, o Leonardo também curtindo assim, aí a galera lá do bairro Jockey, a galera da a turma do corte, né, da Equatorial, sempre curtindo aí a assim, mais um abraço pra vocês, obrigado pela companhia, meu amigo Leonardo, né, é o terror, rapaz, do povo que deve, né, os talões aí que tá com 2, 3 talões atrasados, aí meu amigo Eduardo aí chega por lá com o carro pra cortar energia, o povo fica tudo chorando, rapaz, eita! Alô, Eduardo, tamo junto, viu? Bora lá, boa mais um tarde, CV mais. Boa tarde, galerinha. Adivinha quem chegou é na ela. Área? Minha amiga Leia Feitosa. Eu mesma, a motoqueira mais é, top a da balada. Boy aí, Leia top. Feitosa na área. E aí, Roger, e aí, boa mulher? Tarde, Roger. Tudo tranquilo. E aí, como é que tá as coisas? Pois é, Roger, corre, você mulher. Tá de partida indo, aí para uma embora. Nova etapa da sua vida, isso. Né, Roger? Só desejar a você... Ah, o quê? É, muitas felicidades, obrigado. Boa sorte, que Deus te abençoe nessa nova Amém. Trajetória aí, né? Isso aí. E vamos estar sempre por aqui, né, galera? É, o Chaguinha tá aqui, ó, pra ele atender sempre com muito carinho também, nossa viu? A música aí, a música de milhões. E eu quero ouvir um Pablo, tá, Roger? Um abraço aí pra todos os cadeiras cativas. Pra toda a galerinha ali da Pedra Mole, pra Tatiana. Galera da Pedra Mole, forte abraço pra vocês, e viu? É isso, tamo junto e misturado. Tamo junto. Beijo pra você, minha amiga Leia Feitosa. Aqui também, meu amigo João. Boa tarde, aê, Flávio G. Boa tarde a todos os amigos aí da CV+. Boa tarde, o novo locutor aí que vai assumir. É, o Chagas Botelho, a direção tá aqui. Aí da grandona, número 1. É gigante, CV+. É gigante, homem de Deus. Pode pra não rei limão com mel, Flávio Rogê. Vamos começar aqui limão os trabalhos. Mel, é. Encerramos um e vamos começar outros, beleza. Rapaz. Que tá quente o tempo. Tá quente, rapaz. Valeu, meu amigo. Tudo de bom. Valeu, grande João Batista, curtindo assim, mas aí, ó, agora a gente vai pro intervalo, viu? Mas ó, já já eu volto com mais uma sequência pra você curtir. Rádio CV Mais 97,5. A gente é muito mais você, CV Mais. Conheça toda a potência e performance da nova Rampage. Você vai se surpreender com cada detalhe da nova picape Ram. Visite a concessionária United Ram na Avenida Universitária número 450 e descubra o poder inigualável que só uma Ram tem. Ou entre em contato através do WhatsApp 86999865025 e agende o seu test drive. United Ram, paz no trânsito começa por você. No Arraiá da CN Motos tem muita alegria e você de roda nova. Nova Pop 110 ES com partida elétrica a partir de R$181 por mês no consórcio Honda. B125 a partir de R$271 mensais e CG160 Fan a partir de R$292 por mês. Vem ser feliz de Honda nova no Arraiá da CN Motos, a menor distância entre você e sua Honda. A Rádio CV Mais apresenta o especial Só Love. Um momento único para celebrar o Dia dos Namorados. É tempo de curtir a vida, fazer as pazes. Sim, se for o caso, reate com o seu mozão através de uma linda declaração de amor. Deixe o mundo saber o que não cabe dentro do peito. Tantos sorrisos por aí, você querendo mesmo. Coladinho com a CV+. Mande o seu recado e ofereça uma música cheia de emoção. O especial Só Love espera por você na Rádio CV+. Oferecimento Prepara Cursos, a porta que conecta você com o mercado de trabalho. Saudando em São João Magalu, ofertas imperdíveis com até 50% de desconto. Aproveite! Moto G 34, 128 GB, R$ 89,90 mensais. Smart TV 32 TCL, R$ 1.199 ou R$ 119,90 por mês. Geladeira Consul gigante inox, R$ 179 mensais. Sofá retrato e reclinável, só R$ 999. Aspirador de pó vertical Electrolux, R$ 199 à vista. Compre na loja. Precisou? Todas as mulheres seguras. Ela começa, ela termina, ela não transa, ela ensina. Se não for pra seu amor da vida, ela nem vai. Ela sabe a diferença, que não rola o que compensa. Ela é tensa, ela é intensa, até demais. Ela é princesa, ela é tranqueira, ela é segunda a sexta-feira. Se ninguém fizer ela feliz, ela se faz. Se você ama, ela te ama, se você trai, ela te trai. Mulher segura, ninguém segura, a mulher segura. Não prenda, cê não aguenta a briga. Do beijo pra terapia, saudade pra abstinência. Hoje é sua, ontem foi minha, e amanhã só Deus sabe o que ela pensa. O pra sempre dela, sempre tem vida curta. Ninguém segura, a mulher segura. Ensina, se não for pra seu amor da vida, ela nem vai. Ela sabe a diferença, o que não rola, o que compensa. Ela é tensa, ela é intensa, até demais. Ela é princesa, ela é tranqueira, ela é segunda a sexta-feira. Se ninguém fizer ela feliz, ela se faz. Se você ama, ela te ama, se você trai, ela te trai. Joga! Segura uma mulher, segura. Rafa, conta a verdade agora. Metade do mundo um dia sofreu, e a outra metade só não te conheceu. Eu faço parte dos iludidos, frequentador de boate, que bebe o mundo por causa de uma pessoa só. Veja bem, mas ilude melhor. É por causa de amor igual ao seu que os botecos da cidade anda cheio, que os terapeutas racham de ganhar dinheiro, que o meu olho parece chuveiro. É por causa de amor igual ao seu que nunca vai sair de moda recaída, que quando toca Evidências o povo grita. E tem solteiro que nunca solteiriza. Henrique, Diego, fala a verdade, em qual metade vocês estão? A Palmeira, a verdade é essa aqui. Metade do mundo um dia sofreu, e a outra metade ainda bem que nem te conheceu. Eu faço parte dos iludidos, frequentador de boate, que bebe o mundo por causa de uma pessoa só. Mas ilude melhor. É por cheio. E os terapeutas racham de ganhar dinheiro. E o meu olho parece chuveiro. É por causa de amor igual ao seu. Que nunca vai sair de moda recaída. Que quando toca evidências o corpo grita. E tem solteiro. Sofreu. E a outra metade ainda bem que não te conheceu. CD Mais. Esse coração é de vocês. Vem se apaixonar. Colo de menina. Eu jamais vou te deixar. Eu te quero do meu lado. Nada vai nos separar. Eu estou. Eu tenho medo. Faz mais estrago que arma nuclear. Só com olhar me paralisa inteiro. E faz sinal de fumaça pra eu avançar. Em cima do seu corpo, surto de adrenalina. Mas seu vício é natural, você fechou a coxina. Ela vai embora. Só deixou a marca da vampira. Agora eu fico esperando mais uma visita dela. A próxima madrugada pra ela dar uma bagunçada na minha cama e no coração de favela. Agora eu fico esperando mais uma visita dela. A próxima madrugada pra ela dar uma bagunçada na minha cama e no coração de favela. Eu e minha mania de gostar de quem não presta. Eu e minha mania de gostar de quem não presta. A coxina, ela vai embora, só deixou a marca da vampira. Agora eu fico esperando mais uma visita dela. A próxima madrugada pra ela dar uma bagunçada na minha cama e no coração de favela. Agora eu fico esperando mais uma visita dela. A próxima madrugada pra ela dar uma bagunçada na minha cama e no coração de favela. Eu e minha mania de gostar de quem não presta. Eu e minha mania de gostar de quem não presta. Eu e minha mania de gostar de quem não presta. É um roxo no pescoço e um trouxa na minha testa. Sucesso com Max e Luan, Coração de Favela. Eita, só música boa, hein? Colo de Menina, Jamais Vou Te, Vou Te Deixar. E teve muitas outras músicas aqui também na sequência pra você, né? Vamos agora com mais alô rapidinho aqui, pra já fechar o programa, já tua noite é nossa. Deixa eu dar aqui os últimos alôs. Boa tarde. Oi. Boa tarde, Flávio Rogê. Boa tarde, amiga. Gostaria de ouvir a música da banda Encanto. Banda Encantos, sério. É sério. Ofereço para você, para toda a sua audiência. Que você tenha uma boa tarde, uma boa trajetória, já que você vai sair, vai nos deixar, que você seja bem abençoado. Beijo pra você, Dalva. Dalva Pimentel, um abração também pra Help, lá no cantinho da Help, na Santa Maria. É, tem mais alô aqui também, o Thiago aí do Cristo Rei, também ligadinho com a gente. Alô, Thiago! Também o Lizarbe Luiz, também tá ligado aí na CB Mais, no Risoleta, lá na Risoleta Neves, rapaz. Grande Lizarbe, abração pra você. E também o Luiz e Yuri, curtindo aí a CB Mais. Mais áudio aqui do ouvinte, deixa eu ver quem é. Por aqui também, meu amigo Eduardo. Fala aí, Eduardo! Boa tarde, meu amigo Flávio Rogê! Boa tarde, meu brother! Chaga Botelho. É, o Chagas Botelho tá aqui. Quem tá falando aqui é Eduardo Danilo. Eduardo Danilo Cosméticos, meu querido. Passando aqui pra desejar uma boa tarde à nação CV Mais. Desejar boas-vindas aí ao novo radialista. E desejar boa sorte ao nosso amigo Roger, que está de saída. E é assim mesmo. É isso aí, garotinho. E fazer um pedido aqui de uma música de Bruno e Marrone. Por um minuto. Beleza. Toque pra gente aí na CV Mais. É o quê? Por quê? Porque é o quê? A gente é muito mais você, isso, meu querido. Isso, forte abraço pra você, meu irmão. Grande Eduardo. Boa tarde, meu amigo Roger. E amigão? Aqui é Zé Filho Pereirão, da Marcenaria Pereirão, aqui no Disseu. No Disseu. Rapaz, beleza. Eu não poderia ficar sem mandar uma mensagem pra você. Agradecendo por participar aí do seu programa. Algumas vezes isso. Em mensagens, tá certo? Na hora, meu irmão. E desejar tudo de bom aí pra você no próximo trabalho que você for executar aí, tudo de bom aí, tá bom? Beleza, na hora. Agradeço aí, meu amigo, um abraço. Valeu, aí, irmão, forte abraço pra você também. Paulinho Paixão. Valeu, um abraço. Tá certo, forte abraço, grande Zé Filho Pereirão. Boa tarde, mais ouvinte. Não, Flávio, se você vai sair da rádio, vai ficar sem graça. É não, rapaz. Todos são é não. Mas você, meu filho, você que é isso? Especial, seu menino. Ô, oh, rapaz. Valeu, Maurício. Você vai mandando pra... Vai ficar aqui o Chaguinho, o Chagas Monteiro fica por cá, viu? Você não pode sair, não, seu menino. Valeu, rapaz, abração. Bora correr aqui que o tempo tá passando. Tem muitos áudios ainda. Abração aqui também pro Oliveira, Cristina Sem Mais. Não vai dar tempo pro Roger mandar mais alô, né, rapaz? Mas eu tenho que ir pro intervalo aqui, tô atrasado. E já eu volto com muito mais. Segura aí que é rapidão. Rádio CB Mais. A gente é muito mais você. Rádio CB Mais. Aproveita. aproveite as ofertas especiais da Green City Hyundai neste São João. Visite uma de nossas concessionárias e conheça os modelos HB20, HB20S, Creta e o utilitário Hyundai HR. Agende seu test drive pelo WhatsApp 86 9940 0900 e experimente o conforto e desempenho que só o Hyundai oferece. Green City Hyundai. Paz no trânsito começa por você. CV Mais apresenta Mais São João. Com a palavra, com o Padre Francis Souza. Ah, de festa junina eu entendo. E vou dar umas dicas do que não pode faltar em suas festas. Anota aí. Quadrilha, bandeirolas, fogueira, comida típica, brincadeiras, aquelas roupas bem cheguei, balões, música pra arrastar o pé e, é claro, muita alegria. Aproveite pra ficar coladinha na CV Mais. Mas São João é na CV Mais. Oferecimento: Juarez Construções. Somos referência em reparos hidráulicos. Piauí Rastreamento. Especialista em rastreamento veicular. Autoescola Destaque. Conquiste a sua liberdade e vencer destaque. Lojas Dragão. O bom atendimento é a nossa tradição. São João Uninassal. Com aprendizado ilimitado, ninguém vai ficar parado. Sinhá. Gosto pela vida. Esportes da Sorte apresenta o maior campeonato de futsal do país, The Liga. E que venha mais um grande confronto. Resenha e Sampaio Correa. Os dois times já estão classificados para a semifinal da The Liga e entram em campo para um jogo decisivo. Quem termina com a melhor campanha do Grupo A? Não perca essa batalha épica. Neste domingo, ao vivo, às 9 da manhã, na Cidade Verde, em nosso canal no YouTube. The Liga é com a Cidade Verde. Superou e já tá namorando? Ah, Mari Fernandes, essa conta não fecha. Já pensou se na hora H você geme falando meu nome? Quero ver conseguir disfarçar que a pessoa que mata a sua fome sou eu. Você não me superou. me chega com uma pergunta dessa. Por que é que eu não namoro? Mamãe, o DF é na putaria. Ei, dinheiro, facão e o pince. A minha mãe me perguntou por que eu não arranjo namoro. Vixe, mãe, vai jogar pra Gaia e o tô. Vixe, mãe, vai jogar pra Gaia e o tô. Vixe, mãe, vai jogar pra Gaia e o tô. E Piscirico, cuida, Marcinha, agora é contigo. Vai, dale, dale. A minha vida é na balada, no meio da putaria. De boa, de vaquejada, farra noite, noite e dia. Conhecido no forró, chamou logo a atenção. Só de ver uma aliança, já me treme o coração. Relacionamento sério? Vixe, eu tô correndo. Já me tremo só de ouvir o nome casamento. Eu nasci pra ser solteiro, meu hobby é faia. E mãe, eu perguntando, quando eu vou casar? A minha mãe me perguntou, por que eu não arranjo namoro? Vixe, mãe, vai jogar pra cá e outro. Vixe, mãe, vai jogar pra cá e outro. Vixe, mãe, vai jogar pra cá e outro. Vixe, mãe, vai jogar pra cá e outro. Vixe, mãe, vai jogar pra cá e outro. Eu disse, vixe, mãe, meu coração, relacionamento sério. Eu tô correndo, já me tremo só de ouvir o nome casamento. Nasci pra ser solteiro, o meu hobby é farriar. E mãe ia perguntando quando é que eu vou casar. E a mãe me perguntou por que eu não arranjo namoro. Vixe, mãe, vai jogar pra cá e outro. Vixe, mãe, vai jogar pra cá e outro. Vixe, mãe, vai jogar, joga, joga, joga, joga. Vixe, mãe, vai jogar pra Gaio. Eu disse, vixe, mãe. E vai jogar pra Gaio. Vixe, mãe. Vai jogar pra Gaio. Vixe, mãe. Vai jogar pra Gaio. Ai, no teu fim, não. Ei, Diego Facó e o Pince. Swingão. Fala no swingão. Pince. Empurra. Beijar uma boca perdida igual a sua. Eu não sei se é carência ou fraqueza. Era pra ser momento, eu ganhei de primeira. Uma do amor que não escolhe pessoa, nem beijo, cabelo e nem cor. Uma de nós dois que era só pra ficar. Uma vez foi ficando, depois e depois e depois e depois namorou. Oh, oh, oh. Foi amor na primeira língua, foi pra sempre no primeiro oi. Foi no fim de balada que eu comecei minha vida a dois. Foi amor na primeira língua, foi pra sempre no primeiro oi. Da porta da boate pra porta da igreja, da chuva de breja pra chuva de arroz. Culpa do amor, culpa de nós dois. Culpa do amor que não escolhe pessoa, nem beijo, cabelo e nem cor. Culpa de nós dois, que era só pra ficar uma vez. Foi ficando depois e depois e depois. Depois namorou. Oh, oh, oh, oh. Foi amor na primeira língua, foi pra Foi no fim de balada que eu comecei minha vida a dois. Foi amor na primeira língua, foi pra sempre no primeiro oi. Da porta da boate pra porta da igreja, da chuva de freja pra chuva de arroz. Culpa do amor. Foi amor na primeira língua, foi pra sempre no primeiro oi. Foi no fim de balada que eu comecei. Porta da boate pra porta da igreja, da chuva de freja pra chuva de arroz. Culpa do amor, culpa de nós dois. Cê mais. Não vai virar tendência o que a gente criou. Vai quebrar cartório o que a gente inventou. Prejuízo pro amor. A gente nunca combina de se encontrar. Cada um com seu solê e com seu solo pra lá. Cada um faz seu papel. Não tem fidelidade, mas se torna é dois fiel. A gente criou um novo estado civil. Civil pega, civil beija, civil transa e pega fogo. Não civil, tamo solteiro de novo. Civil pega, civil dele, civil trans, pega fogo. Não civil, tamo solteiro de novo. Isso é tudo inteiro, ele vai ser embaixador. Joga a mãozinha pra cima e vai. E a gente nunca combina de se encontrar. Cada um com seu solê e com seu solo pra lá. Cada um faz seu papel. Não tem fidelidade, mas se tromba é dois fiel. Criou um novo estado civil. Civil pega, civil beija, civil trans e pega fogo. Não civil, tamo solteiro de novo. E a gente criou um novo estado civil. Civil pega, civil beija, civil trans, pega fogo. Não civil, só vocês, vai, vai. A gente criou um novo estado civil. Civil pega, civil beija, civil trans. Chegando aqui no finalzinho do Tarde Máxima dessa quinta-feira, pré-sexta-feira, fim de semana tá chegando aí, né, gente? E deixa eu mandar aqui os últimos alôs. Um abração aqui para meu amigo Leandro Amoroso, o Chorão. Tá aí gostando a ser mais também. Um abraço aqui para meu amigo Alan Salles, também minha amiguinha, a Rosimeire, tá aí gostando a ser mais. Também o Marcos de Oliveira. Abração também para minha amiga Adeusa Dete, também gostando a ser mais. O Cardozão, o Armando Estofados. Quem mais? Quem mais? Deixa eu mandar aqui mais um alôzinho ao Evangelista também. Aí também aqui a Dalva Paiva. É a Dalva Paiva, lá de Caxias. E seu gatinho também, que é ouvinte da CV+. Ó, Chaguinha, aqui tem um fanzaço da CV+, que é o gatinho, ele fica no frente do rádio, viu? Que é o gatinho aqui da minha amiga, a Dalva Paiva, lá de Caxias, no Engenho d'Água. Ela falou que lá o gatinho dela, quando ela liga o rádio, ele vai logo para frente do rádio. Pronto, não sai de lá mais. A tarde toda ouvindo a rádio, CV+, viu? Também abração aqui para meus amigos em Campo Maior, seu Justino, Francisco Mael, o Emerson também. Né, abração aqui pro Reginaldo, o Cristina Sem Mais, o Claudiozão, o turista de APP. É isso, gente. Cerrou aqui, acabou o Tarde Máxima. Volta agora amanhã. Amanhã é o último dia do Rogê aqui comandando o Tarde Máxima. E meu amigo Chaguinha já tá aqui, tá treinando e vai fazer agora a Noite Nossa com você. É, o treinamento dele hoje aqui. Ó, tá ali no fogo, rapá. E agora é com ele, viu? Bora lá, Noite Nossa pra você. Transforme cada jornada em uma experiência inspiradora. Viva o extraordinário a bordo de um Kia. Conheça nossos veículos híbridos e descubra o conforto premium aliado à sustentabilidade. Visite a concessionária Kia Palladium em Teresina. Avenida João 23, número 3245, São Cristóvão. Kia Palladium. Kia. Movement that inspires. paz no trânsito começa por mês você. De festa junina, alegrias e também dos namorados. Por isso as lojas Dragão preparou grandes promoções para você aproveitar. Calça jeans Vili Jaque por R$199,90 à vista. Camisa polo Vili Jaque por R$54,90 à vista. Para ela tem sapatilha moleca por R$35,90 à vista. Além de sandálias moleca por R$59,90 à vista. Vem aproveitar nas lojas Dragão. Rua Rui Barbosa, 143 Centro. WhatsApp Delivery 3215-2050. A Rádio CV Mais apresenta o especial Só Love. Só Love, Só Love, Só Love. Um momento único para celebrar o Dia dos Namorados. É tempo de curtir a vida, fazer as pazes. Sim, se for o caso, reate com o seu mozão através de uma linda declaração de amor. Deixe o mundo saber o que não cabe dentro do peito. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Coladinho com a CV Mais. Mande o seu recado e ofereça uma música cheia de emoção. O especial Só Love espera por você na Rádio CV Mais. Oferecimento Prepara Cursos, a porta que conecta você com o mercado de trabalho. Opa, gente, estamos de volta aqui na programação da sua CV Mais, nessa noite maravilhosa de quinta-feira. Boa noite. A gente é muito mais você. A nossa rádio é sucesso, é muito mais alegria. A noite é nossa, CV Mais. A noite é minha, a noite é sua, a noite é toda nossa. Muito bom. A noite é toda nossa. E você, claro, continua participando com a gente aqui pelo som da CV Mais nessa tarde de quinta-feira. Ótima noite para você que de repente está saindo agora do seu trabalho, né? Passou o dia inteiro trabalhando, aí na ativa, no batente, agora aquela hora de relaxar, volta para casa bem, volta para casa tranquilo, fica bem aí sem pressa e continua ligado aqui com a gente na sua CV Mais, essa hora só com as melhores para você. A noite é nossa, a noite é toda nossa. Muito obrigado pelo carinho da sintonia e a gente começa essa noite com o Breno Ferreira. Breno Ferreira trazendo aquela preguiça maravilhosa para você. Aqui na CV Mais, a gente é muito mais você. Bruno Marrone e Breno Ferreira. Breno Ferreira. Antes penúltimo ex, depois de mim já foi uns três que ela chamou de amor. Oh, oh, oh, oh. Essa facilidade que ela tem de conhecer alguém do zero, eu não tenho porque eu não quero. Só de imaginar o trabalho que dá aquela entrevista chata no começo, e quando terminar lutar pra não odiar e ainda tem que desgostar do beijo. Tá aí os motivos porque eu ainda tô solteiro. É que eu tenho preguiça de engatar um amor novo na minha vida. Uma burocracia, melhor cair é cair em pouca cama conhecida. É que eu tenho preguiça de engatar um amor novo na minha vida. Cair em pouco, em cama conhecida. Caiu que todo solteiro fala quando ama ainda. Bruno Marrone! Uou! Uou! Só de imaginar no trabalho que dá aquela entrevista chata do começo, e quando terminar, lutar pra não odiar e ainda ter que desgostar do beijo. Daí os motivos porque eu ainda tô solteiro. É que eu tenho preguiça de engatar um amor novo na minha vida. Eu quero ouvir melhor cair, recair em boca e cama conhecida. É que eu tenho preguiça de engatar um amor novo na minha vida. A preguiça é burocracia. amor novo na minha vida. Uma burocracia, melhor cair é cair em pouco em cama conhecida. Daí o que todo solteiro fala quando ama ainda. Proibir. Esse chiclete na sua boca deixa eu sentir o gosto de novo. E se a gente namorar é perigoso eu tatuar seu nome no meu pescoço. E ai meu Deus, na sua boca eu viro festa, no sofá, banco do carro, mas é louco. Eu não nasci pra ser. nosso beijo tá faltando língua. O abraço cada vez mais frouxo. Na cama já não tem mais clima. E o que é meu tá cada vez mais solto. O coração não sabe se termina ou espera mais um pouco.